entre portas, inimigos, amores e sonhos. Entre portas, inimigos, amores e sonhos. Esses meninos são cafetão? Mas droga mesmo, as bad gear, tipo baladeira. Que adora o pai, adora a crine, que só faz besteira. Gordão, tipo é o Nino, tipo Escobar, tipo Fat Family, Marcola, tipo Beira-Mar. Mas broca mesmo, vem com o pai, tipo as avançada. Que na noite é puta e de manhã, universitária. Gordão, transporta um kit tipo farmácia. Mesmo só usando o natural, mas tem sintética. Gordão, vem dos 90, é estranho pra mim. Mas se não comprar do chefe, outros venderão, enfim. Gordão é business, tipo Sidney de Oliveira. Tipo outra forma, e as ruas é minha Shangri-La. Mas broca, as cara pálida que a manequim. Mas não tá sabendo que original é Lil Cream. Isso é real pra mim, dois mano preso, enfim. Dos três filhos, Dona Maria, dois foi por 12, sim. Tem vacilão que acha que essa porra é ficção. Ficção. Gordão, original, tipo que sob China. Vodka na Rússia é minha rima nas vielas frias. Não é broca mesmo, broca, broca, broca, broca mesmo. Não é broca mesmo, broca, broca, broca, broca mesmo. Gordão, tipo é o Nino, tipo Escobar, tipo Fat Family, Marcola, tipo Beira-Mar. Não é broca mesmo, broca, broca, broca, broca mesmo. Não é broca mesmo, broca, broca, broca, broca mesmo. Gordão, né, tipo Sidney de Oliveira. Tipo outra forma, e as ruas é minha Shangri-La. Os patrões cantam rap e fazem as festas. Nós permanece sim, negros. Os filhos da empregada que não pode entrar nas piscinas prevalecem. Nós prevalece sim, negros. Entre putas, inimigos, amores e sonhos. Gordão, original, Tupac sob China. Vodka na Rússia é minha rima nas vielas frias.